à nossa chegada verificámos duas viaturas fora da faixa da rodagem, duas vítimas encarceradas em paragem cardiorrespiratória. Começámos a proceder ao desencarceramento, derivado também a ser duas viaturas. Tivemos a necessidade de pedir a colaboração ao corpo vizinho, nomeadamente aos bombeiros da Oliveirinha, que posteriormente depois começaram também a fazer o trabalho de desencarceramento. Tivemos apoio também da VEMER de Santa Combadão, juntamente com a CIV de Arganil. Foi depois declarado aqui no local o óbito das duas vítimas. Portanto, as duas vítimas seriam os condutores de cada uma das viaturas? Correto. São os motoristas das viaturas. Sozinhos. E que idades é que terão estas vítimas mortais? Uma das vítimas, 25 anos, residia ali na zona de Bobadela, e outro de 47 anos, residia ali em Tondela. Portanto, ter-se-á tratado de, supostamente, despiste seguido depois de colisão frontal? Essa informação não lhe consigo dar, não sei, só deparei que tenhamos duas viaturas danificadas de frente, presumo que seja colisão frontal. Pelo aparato no local, este foi também um acidente com muita violência? Sim, derivada à deformação de ambas as viaturas, foi um choque de grande violência. Que meios é que no total foram mobilizados? Pronto, no total, incluindo os operacionais, 17, ao todo são 26, incluindo a CIV de Arganil, a VEMER, os psicólogos do INEM, o NIC, da GNR e a GNR de Tábua. Sr. Adjunto, também está a ser assegurado o apoio psicológico aos familiares destas vítimas mortais? Sim, os psicólogos dirigiram-se para o CB para o Corpo de Bombeiros de Oliveirinha para dar apoio de alguma forma às vítimas, aos familiares. Portanto, diz-me, Oliveirinha, porque este jovem de 25 anos integrava também o corpo dos bombeiros voluntários de Vila Nova de Oliveirinha? Sim, era bombeiro, colega nosso em Oliveirinha. Portanto, e então estas equipas de psicólogos seguiram também em direção a esse corpo de bombeiros no sentido de apoiar colegas e a próprios elementos da família? Sim, sim. A esta altura ainda decorrem trabalhos de limpeza no local? Qual é que é o ponto de situação agora, envolvidas praticamente 4 horas após o acidente? Pronto, neste momento a via ainda se encontra intransitável, está-se a proceder à limpeza da via, já se fez a remoção das viaturas e está-se a proceder à limpeza. Mais sensivelmente meia hora, 45 minutos, já está transitável.